Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Bora, Sori! Bora dançar! Banda 007. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. E aí, filha, bora pra cima! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, bora dançar, Sori! Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Bora, Brechinha! Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda. Olha o Adriano Estilo, já gostei também. O André Bourá, em companhia do Supremo Cabelo Calado. Só na manhã! Pra ninguém roubar. Rubi! Banda 007. Tony Sonho Lendário! Aqui no Palácio, meu irmão! Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. DJ Júnior, saudade do Barracão. Só na manhã com a gente. Bora, Prestinho! Adivinha só. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Não sabe se é normal gostar de dois. Toma-te, meu irmão. Tá entre o que é e o que já foi. Bora, Sori! Vou te ajudar a decidir. É o nosso lendário pra você dançar. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Lendário. E assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Bora, Claudinho, bora, Claudinho. Minha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Deixa o Tubarão agradecer com muito carinho também. O nosso parceiro Diego, o nosso parceiro Buiú, o nosso parceiro Nando, os homens que estão na frente dessa festa aí. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Valeu! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Lendário. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Olá, Prestinho! É que eu sou A e ele é o B. Que assim. Mas o parceiro Bibico lá do Barracão também. Aquele abraço aqui do Tubarão. Bora, Bibico! Com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem. Olha o Madeirito, já tá na área. Homem lá do Bairro Novo. Aquele abraço do Tubarão. O seu mel, te deixa molinha no chão. Quem te leva ao céu, sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel, te deixa molinha. Botei a melhor roupa pra esconder os meus. Bora mais uma! Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Rubi. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Bora, Palácio! Bora dançar, bora curtir! Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Bora pular! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso. Olha o nosso parceiro de Nelson bom. E as meninas que não querem prestar. E aí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Nossa amiga Miriam também tá com a gente. Alô, Miriam. Beijo do tubo, obrigado, hein? Júnior, saudade do barracão. Bora, Júnior. Bora pra cima, garoto. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu corpo... Nosso amigo Gladson. Grande Gladson, aquele abraço aqui do Tubarão. Homem das produções. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Dá-lhe, Tubarão! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. Bora, chore! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a música vai dar, e quando você apareceu, o universo favoreceu. Essa é a cara do clássico Tony Som, meu irmão. Lindo, tá tudo lindo. Olha o balneário do Aloysio, viu, filho? Mas a gente tem um sorriso. Nos teus braços fiz teu abrigo. Me apresentou você, por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonado em você. E eu? Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Apaixonada em você. Você me ganhou, bebê. Cadê o estopo, hein? Oh, bebê. Oh, bebê. Olha o nosso fotógrafo Estopa. Ele que tá fotografando aí. O homem oficial aqui do Rubi. Bora, Estopa, pra cima, garoto. W7. Emoção. O início. Rubi. Deixa eu te falar. Como você apareceu, o universo favoreceu. Quero abraçar com muito carinho o nosso mestre Gilmar, que tá com a gente também no apoio total. Ele, o seu amor, dona Cleidiane. Aquele abraço forte aqui do Tubarão. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz teu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui. Eu baixei o Bruno Show, tá do meu lado já. Ele, o Raimondão. Agora o bicho vai pegando. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou. Desculpa eu invadir o seu jardim. Olha só daqui! O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. O lendário. Ei, flor,

no show, pensa naquela mulher. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você... Olha os manos da City, lá do Bar do Nicão. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura. Toda a ternura que eu procurei. Só a seu lado eu encontrei. Alô, chore! Fique comigo. Fica até o fim. Até o fim. Quero ter sempre Rubi. Você aqui. Quero ter sempre. Olha, é o que o Ronaldo já com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão. Valeu, hein? DJ Tubarão, esse sim. É emoção do início ao fim. Bora embora! Brilha em meu coração, luzes de amor. Ternura. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado encontrei. Fique comigo até o fim. Dá-lhe meu Rubi. Saudade chegando no palácio, o nosso lendário. Bora mais uma, bora recordar. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Dá-lhe, Tubarão! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Pra que rezar tanto a noite? Olha quem tá com a gente, o professor Moisés também. É da Bidu, Nicole. Se no a família Cicoelho. Tá aqui com o Tuba. Tuba! Não adianta dizer que tem fé, sem saber em quem acreditar. Olha o nosso amigo Júnior, saudade, falou Tubarão. Amanhã tem o Mineirão no Barracão. Pode crer. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. Ai, é Debidon, no tempo da toca, tu é doido. De coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em... Os manos da City, só na mãe aqui na frente. Bora, manos, como é que é? Quando será? Céu outra vez, o mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta. Dá-lhe, meu lendário! Thank you. champanhe ou gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Isso aqui vai meu parceiro Peter Vitelli, homem que tá se recuperando. E o Bruno Show e o Raimondão se lembrou, né? Valeu! Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Vem, Éder, vem, te puxa pra cá, te puxa. Só eu e tu de testa, vem, filho. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Bora simbora, meu Marajó! DJ Tubarão, o DJ que o povo do Marajó dá valor. Nossa amiga Ana Clara, manda pro Eric com carinho, hein? Torcido lendário. Bora, balaço! Bora! O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco. Vai ser o Éder Bidon. Ele é Rosana Colo, só na manha. Só está faltando você chegar. Ali, meu Rubim. Bora mais uma só e bora recordar. Linda como a madrugada. Rubi. Você recordar uma chama ardente, ai, e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Rubi! Givaldo Gravações CDs. Já já tá saindo o CD do Dino Boy e já já também do Tubarão. Linda. O nosso lendário, é o nosso lendário. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Bora, chore que eu quero ver. Ele nos faz lembrar Estou falando do Rubi. Marquinho Madeirito com a gente. Vamos lá do Bairro Novo, aquele abraço do Tubarão. Os manos da Xixi. Aba do Nicão. Tu sabes como Rubi eu vou recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. Vai recordar o lendário Rubi, saudade. Uma história de amor em forma de canção. Lendário Rubi, saudade, tocando no seu coração. Poderoso. E claro que toda a equipe do Rubi, toda a equipe do nosso lendário, só tenho a agradecer a vocês por vir curtir com a gente aqui no Palácio. Pode crer! Nosso parceiro Bibico ali no Barracão, também show na manha! Cadê a Lene, hein, Bibico? Bora, Raimundão, bora, Bruno, show! Olha as meninas, a Lully, a Celule, a Sena Bárbara, a Ianca e a Lu Silva com a gente. Obrigado, hein? Lendário Rubi, saudade, tocando no seu coração. Vamos dançar com Lendário Rubi, saudade. Bora, bora, bora! Trago flor. Eita, chore, pai dele! Meu amor está aqui. Aqui. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. O som das estrelas. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. É David, nosso parceiro. Toda a equipe Ache Coelho. Ele, o seu amor, tá aqui com a gente. A gente só tem a agradecer. Onde é quem tá aqui? Vamos, pelo amor de Deus. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Dá-lhe meu Rubi. Vamos, chão! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Bora, Júnior, saudade, como é que é? Algo espetacular. Rubi, nosso amigo Carlos Beato, também o Glauber Sorense, DJ Claudisson, Dom do Martins, JP, também toda a equipe da Perereca FM, hoje por aqui, só na manhã no Palácio. Olha, acabou de sair o CD do Didi Boy, viu, gente? Só chegar juntinho. Acabou de sair o CD do Didi Boy. Dá-lhe Tubarão. Pra você dançar. Professor Moisés também, meus amigos Marcelo e o Cássio Mura aqui, aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Essa lenda viva tá aqui, essa lenda que não se apaga, meu irmão. Uma lenda nunca se apaga, lendário. Rubi Saudade. Bora, Claudinho! Quero ver! Essa produção aí do DJ de Sori, DJ Marajoara, Claudinho! Obrigado, viu, mano? Tadinha! Sucesso lendário! Já tem CD do Didi Boy, hein? São Léo Abidon. Olha a Tereza Colo. Quer levar o Rubi pra casa dela. Meu irmão, pelo amor de Deus. Música. Claudinho, produzindo sucesso do Marajó para todo o Pará. Quando o Claudinho produziu essa lambada, ele estava encaixaçado. Deus, olha no Círio de Soura, já tem o Rubi no barracão e o promotor é o Rubi Nelson. Eca, Pipico, vão furar o teu olho. Detona pra essa galera de Sore. E a gente não podia deixar de detonar uma saudade assim, meu irmão, olha aí. Esse CD vai lá pro Bado de Cão. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Os manos só assistem que dão valor. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Lendário. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Saudade. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Essa aqui é a hora de agarrar a madame, né, meu irmão? Me diz que isso tudo é tão lindo. Passe um filme na cabeça do Abidão. Que lembra um filme tão antigo. Irmão, no tempo da toca. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Rubi! Alô, DJ Tubarão, detona, meu amor. Deixa comigo uma saudade gostosa aqui no palácio. O Tuba detona, pra você que dá valor. Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra um filme tão antigo. Vem dançar. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. É o parceiro Raimundão. Que eu nem sei se no meu peito. Se o tubarão tá na praia, ele vai. Se o tubarão tá pro outro lado, ele vai. Ele tá do lado do tuba. Pode ser capaz. Oh, oh, oh. Nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, nem sei do que esse amor é capaz. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louca. Olha isso aí, Claudinho, pra ti, meu irmão. Quero ser seu o nosso lendário Chore. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Nosso parceiro Bruno Show também. A Sônia Mânia por aqui. Alô, Bruno. Aquele abraço, hein? Bibico do Barracão! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Vou já pegar mais pesado. A fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Ei, detona, Tubarão. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Pra você recordar o lendário. No fundo do espelho, onde você se criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Rubi, Rubi. Aquela esperança que ela tem no olhar. Bora, grande som, solta! Solte a menina que ainda existe em você. Recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela era a atriz principal. É a atriz principal. Tuba! Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar. Olha as mulheres que não querem prestar, estão com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão. Sempre. Sempre só. Um dia eu tiro o Nicão da toca dele. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra recomece a viver. Você pode cantar. Qual é, pretinho? Como esse pássaro. É bem da boca do Acre. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Chora aí. Hoje eu sou obrigado a beber outra outra vez. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Cê é doido? Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. E o doutor não ia. Rubi, poderoso. Eita, Sony! E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha... É devidor! Toda a família das Coelhas, só tenho que agradecer a vocês, hein? Curado, obrigado! Apaixonado. No tempo da toca era assim, ó. Soga esse garanjo. Olá, Sony. What's that playing on the radio? Why do I start swaying to and fro? I have never heard that song before. But if I don't hear it anymore, Ruby. It's still familiar to me, sends a thrill right through me, cause those chords remind me of the night that I first fell in love to. Those magic changes, my heart arranges a melody that's never the same, a melody that's calling your name, and then you please. Pretinho Júnior, DJ Júnior, aquele abraço, hein? Galera do Barracão. Alô, Bibi, aí um pacote pra esses dois aqui na frente. É lendário Rubi. What's that playing on the radio? Why do I start swaying to and fro? I have never heard that song before. Parceiro é Debidó. Esse é parceirão aqui do Tubarão. Obrigado, maninho. O som das estrelas. She's a model and she's Os manos da City que dão valor. E a saudade rolando aqui no Palácio. E você curtindo o nosso lendário Rubi. DJ Boy, Jalino, DJ Tubarão, Mestre Gilmar. Pra você recordar. Ora, chore! Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Obrigado, Búfala! Beijo no coração! Foi você quem me deixou pensando em encontrar. Gente, é nossa última! Um amor com... A gente só tem a agradecer a vocês, obrigado, viu? Obrigado a todos, de coração! Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for... A gente faz uma homenagem a Josi. Foi embora hoje. Ela que é e sempre será da família S. Coelho. É de Abidô. Obrigado, Josi. Logo pra mim. Música linda, olha só. Alô, Gigi Boy. Será que o Glaudson vai te dar aquilo? DJ Tubarão. É emoção do início ao fim. Tá saindo o CD do Tubarão aqui, ó. Quando você foi embora, os dias pra mim. E a nossa última! Obrigado, Sori. Obrigado, Buiu. Obrigado, Diego. Obrigado a todos que vieram compartilhar essa alegria com essa aparelhagem que tem mais de 60 anos, meu irmão. Atenção. Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes.